que não valeu a pena. Não podemos se estressar. E o que valeu apenas, nós devemos preservar. Vá, vá, vá. Um mundo novo, oh yeah. Pra se viver, salve meu povo. Oh, oh, oh, oh, oh. Um mundo novo. Pra se viver, salve meu povo. Oh, oh, oh, oh, oh. Em busca de um mundo novo. Pra viver em paz e sorte no jogo. Vida longa aos loucos. Queimando mais um do troco. Bicho soltou. Viva o Boldo. É nós de novo. Uma rima louca vindo como um soco. Somos a voz do povo. Já escudo anti-brutality. Jesus Christ tem a paz para todos seus males. A morte na madruga pelos vales. Então, Pai, afaste de mim esse cálice. Trague a natureza e leve embora a pobreza, a tristeza. Que traga mais comida na mesa. Rap nacional é predador, não é presa. Nos ataca e destrói sua defesa. Bum, bum, curte essa comédia insana. Hoje ninguém no bolso tem grana. No máximo uma bagana pra sua mente se conformar. Dia de descanso que a noite nos chama. Sim, por todas nem aí pros cana. Eles só querem confiscar sua danga pra na calada da noite fumar. Tô nem aí, só quero a paz. Sempre na humildade, seguindo sagaz. A verba hoje não quer demais. Livia nas contas e nos bem materiais. O que passou na TV, planejando o jogo pros novos torcer. Que a escola da vida faz burra aprender. Que papo crescer é viver. O sujeito planeja a questão. Não tem um sentido e nem direção. O mundo polui o lixo que tira da mente desse pobre cidadão. Mantendo a destreza, mas sem distração. Com os olhos vendados, jamais a visão. Com as mãos calejadas de tanta função. Vivendo na selva com vários leão. Se feriu seu sentimento, esse tempo passa, é só chuva pouca. Como pode tanta tristeza caber numa pequena gota? Bruxa tá solta. É tipo o escândalo da Petrobras. Onde aumento é no rango, principalmente na luz e no gás. Tão satisfeito e ainda quer mais. Chega, tá na hora de nós se envolver. Juntar esse povo, vamos botar contra. Com grande poder faz o mal se render. Procurando a minha paz. Se aqui não achei, assim seja que ser. Mas nesse momento sigo legalize. Fechado no som com meu mano descer. Jeffy, fique ver. Desvendando toda essa charada. Agradecendo por ser um de fé. Que se segue em pé nessa caminhada. Ha, que se segue em pé nessa caminhada. Ha, que se segue em pé. E o que não valeu foi o que não valeu. Leu o que não valeu foi o que não valeu. Foi pra outra dimensão. E o que não valeu foi o que não valeu. Leu o que não valeu. Foi o que não valeu. Foi pra outra dimensão. Som. Em busca de um mundo novo.